163, decolado 36, chama controle 1208. Controle 1208, gol 1173. Boa noite. Bom dia, né? Bom dia, bom voo. Obrigado, senhor. Controle Salvador, gol 1173. 1173, contato radar na decolagem, saída DL. Autorizado nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, gol 1173. Bom, no 73, o Centro Recife solicitou que dá presente, o senhor voe na proa 230, direto à posição Ognávia. Proa 230, direto à Ognávia, obrigado, gol 1173. No 1896, completa uma torre em 1118, desse 995. 1895, bom dia. Salvador, Alto Quarto, 17, na porção nossa, da Santa Antipista. Então, yes, sir. 3896, destino 018, tem livre voo, destino 0, vento no meio 0 grau, 069. Com 28 livre voo, está 3896. 4217, um instante, por gentileza. Salvador, é o Sam Maikitoka, finalizando o time de reboque, muito obrigado e bom dia. Gente, Maikitoka. Tá 3520, para o TAC. 170, 1210, 35. Cinco dois zero, está autorizado o táxi via Bate Uno, Taxa Índia, Constar 10, chame Torre 1895, Rajuste 1018. Destaque, Bate Uno, Índia, Pantera 1895 com 1019. Azul 4217, após o passagem de vergonha da torre, retaguarda, está autorizado. Se estiver excelente, mano, pronto para o táxi. Afirmativa, após o dano, obrigado pelo nome, obrigado. Sala 44, libera à direita, está autorizado o táxi Alfa, Kilo, parte 3, posição 1, Romeu. Para Recife, na sequência 25-1, alternando 13395. 520, mantém ponto 0 no 0. Azul 4217. Autorização de táxi, está com 112 a bordo, 4 horas, ao certo, galera. Autorizado táxi, Apache 1, táxi Índia, ponto 0 no 0, torre 1895, ajuste no 018. Estimativo autorizado táxi, Índia, ponto 0 da 10, 2 do lado 5, azul 42, 42, melhor, 42, 17, 23. Lima tem cabeceira no zero. Lima tem no zero, tá 20, livre da colagem, pista no zero, vento no meio, 0 graus, 07 nós. Salvador, 42, 17, 0, 0. 42, observa a rolagem, 2, 2, Zatão, faz ali, mantém cabeceira no zero. Controle Salvador, tá 3520. 3520, contato radar na decolagem, saída Conde. Autorizado a nível direto. Direto Conde, subindo para o 190. Voando Conde para o 190, tá? 3520. 4217, decolar 253, Controle 217, contato radar da colagem, autorizado direto Leda, subindo para o 340. Direto Leda, só 340, azul 4217. Hotel Alfa Lima Charlie, boa noite, excelente identificação. Estado descida para o nível 050, Gerardo Duna, o ajuste no 09. No 4217, chama Recife, em 125, decimal 1, no bom voo. 251, azul 4217. Na 3520, atingindo 190. Agora estou esperando. Tema Charlie, sem restrições, vista para 2003, ajuste 2018. Autorizado LS, que se registra no zero, reporte como estabilizado. Controle Alfa Lima Charlie, comitiva de Rio, 0040, levanta o Alfa. Os desvios da sua navegação, zona do banco. Pós-Duna, Alfa Lima Charlie. Controle, 3520 para a descida. 3520, serviço aéreo encerrado, 2 minutos para a posição cônjuge, chama Guararé Caju, 1-2-0, decimal 3. Guararé, obrigado. Só recolher, bom dia. Passarejo 9800. 8800, senhora, identificação, autorizado para hoje, Duna, descendo para o nível 050. Duna, 050, 150, 150. Passando Duna, o Alfa Lima, Charlie. Corre 18.95. 18.95, boa noite, Serena. Correio 9800, sem inscrições, desça para 2010, ajuste 1018. Autorizado MS assumido. Era reporta localizador. 2018, botaremos ao lote, ao 9800. Salvador, Papá, Romeu, Alfa Lima, Charlie. Sim, Papá, Romeu, Alfa Lima, Charlie. Você está na sinal, faixa de checado. Gente, tem livre pouso, pistão 90, vento para meia, 0 grau, 0 menos. Uso Alfa Lima, Charlie. Uno 61, está autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista no zero, curva à direita, saída da El, Lisa Motiva, via Upzulu 10, Taubaté. Controle Salvador, opera 120, décima 8, transponde 5555. Uno 61, autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista no zero, curva à direita, da El, Lisa Motiva, Upzulu 10, Taubaté. Controle 120.8, transponder 5555. Sou 1161, no cotejamento está correto, sempre pronto para tiver acionamento. Salvador, bom dia, o TAN 3601, informação Delta, São Paulo, Congonhas 340, pronto, cópia. TAN 3601, chame o Sol 1219. 219. Alfa Lima Charlie, Solos 12, poderia confirmar o pátio que irá prosseguir? Gente, estou autorizado liberar a direita, prossegue Alfa Juliette, contorno pátio 1, Lima Mike, Quebec. Na Quebec, me reporte para cruzamento da pista 735. É o Lisa Motiva, via Upzulu 10, por base Upzulu 16 Belo Horizonte, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 120 decima 8, transponde 5557. Testa 3601, aprovado em São Paulo, Congonhas 360. Decolada 10, curva direita, perfil da El, Leda Motiva, Upzulu 10, Pubave, Upzulu no meia, Bravo Hotel Zulu, depois conforme. 120, decimal 8, controle 5557, transponder, está 3601 na posição 8. 301, o procedimento está correto, pronto, o pushback está na meta. Chama nessa, obrigado. Aliança, passaria do 9800. Corre 1895. Bom dia. Corre Cordial, bom dia. Passaria do 9800 no ILS da 10. Passaria do 9800. O ajuste no 08, pouso, pistão no 0, vento no 60 graus, 0 Vênus. Repouso no zero, baixo travado, 9800. Alfa Lima Charlie, autorizado, cruzamento da pistola 735, estacionar a LTF, aguenta livre. Aguardo, Pouso Lima, passarido. 9800, solo 20, libera a direita, estimação solo 121, décimo 9. Estimação 219. Autorizado Alfa Kilo, perdão, Alfa Juliette, remota 14 do Pátio 1. Alfa Juliette, remota 14 do Pátio 1. 3601, autorizado, pushback, pronto para o táxi. Autorizado, chama táxi para a pista 10, tá? 3601. Com 1161, pushback, acionamento, portão 10. Leotan 3661, eu vou pedir pro trator aqui que sai a aeronave mais pra frente pra colega do 10 ali iniciar o pushback, ok? Gente, grado 3601. Bom, no 61, em coordenação com a equipe de solo, está autorizado o pushback acionamento, chamando o plano para o táxi. Autorizado, chama a táxi e agradece o colega, obrigado. Tokyo, gol 1161, POB 149, em Alterna Galeão, autonomia 4 horas. Gol 1161, segue a Airbus da TAM via Pati 1, Tokyo Índia, considera posição 0, chame 2, Salvador em 118, decima 95, exerce altímetro 1018. 1161, seguir ao TAM via 1895, ajuste 1002, obrigado. Alô, TAM 3601 para o TAC, 154 a bordo, 4 horas e 30, confirme. TAM 3601, estou autorizado a prosseguir o TAC via Pati 1, Taxi Índia, Pantara, Pistão 0, chame Torre, Salvador em 18, 95, ajuste altímetro 018. 1018 ajustado, táxi via Pati 1, Índia e Pantara 2895. Obrigado, bom dia, 3601.